Oi pessoal, aqui é a Ellen e hoje eu tô muito feliz por começar a primeira minissérie do ano intitulada O Multidata, que falará nada mais nada menos sobre como aprender de forma autônoma e com interesse. Como a gente faz isso? Qual o propósito? Todo mundo pode estudar dessa forma? Eu sei que é muita pergunta pra já sair lançando já no início desse primeiro episódio, mas assim, fica tranquilo que nós teremos um total de 7 pra falar sobre muita coisa e tentar clarear um pouco a luz de quem tá aí quebrando a cabeça, tentando descobrir um jeito adequado de estudar e falhando miseravelmente vez após outra. Pra começar a botar fogo no cabaré aqui, eu trouxe como convidado um dos nossos editores do BetaCast, já participou de vários episódios, meu comparsa de YouTube, amigo pessoal, já demos rolê por aí, né, juntos, companheiro das teorias de conspiração, Bruno Tristão, mais conhecido no rolê como Aori Seiko. E aí, eu tenho uma paz na alma quando as pessoas me apresento como Seiko. Sabia disso, Ellen? Porque, na verdade, isso literalmente tem tudo a ver com o tema que a gente tá começando a discutir. Porque fui eu mesmo que montei esse nome a partir dos kanjis em japonês quando eu tava estudando a língua de maneira autônoma. Gente, que interessante. Eu não sabia disso, não. Não sabia dessa história, né? Pois é, estou resolvendo compartilhar hoje justamente por isso. É um nome que tem a ver com o que eu sou e com o que eu quero ser. Mas, enfim, eu já tô adiantando tudo bonde, né? Como sempre. Eu não tenho paciência nenhuma. O pessoal já me conhece, então vamos seguindo aí, Ellen. Continua. Tanto Bruno quanto Douglas, eles vão estar presentes em vários dos episódios me ajudando aqui nessa saga. E nos episódios em que eles não estiverem, eu já mandei trazer direto dos estúdios da Escola de Artes aqui da minha cidade. Eu tô curioso. Um convidado muito especial. Mas logo logo vocês descobrem quem é esse convidado. O tema dessa minissérie foi o mais votado lá no grupo dos nossos companheiros da Liga dos Betas e foi sugerido pela Nadiele Mercaus. Beijo, Nadi. Se você estiver ouvindo esse episódio, logicamente que ela vai estar ouvindo, né, já que foi ela que sugeriu. A Nádia é da equipe do BetaCast. Ela é a moderadora-chefe da fanpage do nosso podcast. Inclusive, é interessante apontar aqui que o título Homo de Data é obra dela também, porque foi ela que sugeriu. Então, assim, uma salva de palmas pra essa mulher. Olha, é só arraso atrás de arraso, Nadiele. Mas, Ellen, essa minissérie aí, só pra entender direito, vamos falar sobre aprendizado no geral, pra quem quer estudar alguma coisa específica, sei lá, vestibular, concurso público, ou a gente tá focando no idioma novo, o que que você tá afim de fazer aí? Essa série é pra abranger geral no rolê. Tem muita gente que tem muita necessidade de estudar pra algo específico, mas não gosta dos métodos convencionais, de tá numa sala de aula, ou não tem dinheiro pra pagar um curso ou um cursinho, precisa se organizar pra aprender conteúdo em casa. E tem até gente que frequenta as aulas tradicionais, mas não consegue focar na hora de repassar os estudos sozinhos, de fazer exercício e tudo mais. Então, segura firme no guidão da sua calói rosa de cestinha, que aqui a ladeira vai ser punk, bro. Solta a vinheta, produção. Pra quem gosta de ler... Ih, aí vem coisa... E pra quem gosta de escrever... No sábado eu desisto da minha vida... BetaCast! Foi só pedrada na minha cara no passado, sim. O podcast da Liga dos Betas, do Niaf Fanfiction. Ah, Ellen, eu tô tentando manter a nossa moral aqui. Você não faz por a gente desse jeito no BetaCast. Ninguém tem moral aqui nesse lugar. Ellen, pergunta quase retórica aqui, né? Você gosta de estudar, Ellen? Ei, vocês sabem que eu adoro estudar. Quem me conhece de perto sabe que eu sou, assim, uma nerd caso perdido desde criança. E se eu pudesse, eu queria ser paga pra estudar. Eu particularmente tenho, inclusive, muita facilidade em aprender. E eu fico muito incomodada de vez em quando em sala de aula. Principalmente no ensino médio, me incomodava muito. Porque quando a aula é muito teórica, eu pego tudo muito rápido. Às vezes eu pego errado, né? Eu pego a ideia errada, porque eu presumo as coisas, exige um outro problema. Mas eu queria te saber, Ellen, você também tem facilidade, assim, de pegar as coisas muito rápido e ficar falando, ah, essa gente lerda aí, vai estudar mais antes de vir pra aula. Como é que é esse processo pra você? Eu acho que eu tenho até bastante facilidade, muita, na verdade, pra aprender algo por conta própria. Só que o que me falta muitas vezes é disciplina pra isso. Se for pra aprender algo assim a curto prazo, é assim, mel na chupeta pra mim. É bem tranquilo. Mas se o negócio demanda tempo, demanda esforço e etc, sabe? Aí o sapato começa a apertar assim um pouco mais pra mim. Porque o que me sobra de facilidade me falta em foco. Aí o bagulho começa a ficar louco. Eu sou uma pessoa bem desfocada. Eu e o Bruno, nós somos amigos há quase 3 anos já. Então você sabe exatamente o quanto eu sou enrolada pra fazer as coisas. Você seja pro BetaCast, seja pros nossos projetos pessoais, seja pra estudo, seja pra minha vida pessoal. Você tem um problema muito sério com foco, gente, é isso. Eu não vou nem falar nada, viu? Porque eu mesmo sei que manter o foco não é exatamente fácil. A gente sempre entrega as edições um dia antes. Não, no dia. Não, ou um dia depois. Ah, Helena, eu tô tentando manter a nossa moral aqui. Você não pode pôr a gente desse jeito no BetaCast. Ninguém tem moral aqui nesse lugar, filha. Eu sou a diretora do BetaCast há 3 anos já, quase. E assim, eu sou a que menos tem moral na equipe, basicamente. Mas enfim, ainda mais quando é uma coisa que a gente tem menos gosto, né? Precisa estudar pra depois conseguir fazer o que a gente gosta. Como, por exemplo, no caso de vestibular, é mais difícil de manter o foco mesmo. Aí eu tenho muita dificuldade colocando coisa que eu não gosto. Mas eu acho que esse problema atinge boa parte do pessoal que tem essa vontade de aprender de maneira autônoma, né? Porque o poder de ter tanta autonomia assim nas mãos pode acabar te enfiando num buraco de vez. Caso você não tenha foco, caso você não tenha autocontrole, não saiba se organizar. Aliás, eu acho que seria até interessante a gente aqui comentar para as pessoas qual o significado da palavra autonomia. Diz aí, Ellen, o que é autonomia? Pega o dicionário. Autonomia significa aptidão ou competência para gerir sua própria vida, valendo-se de seus próprios meios, vontades e ou princípios. É um significado bastante profundo e vasto. Parece quase que a gente brisando no chat de vez em quando. Nossa, demais. Eu vi eu e você agora brisando no chat nesse momento. Então, assim, aplicando para a área de estudos, autonomia seria a mesma coisa que, por exemplo, a competência para a gente administrar a nossa forma de aprendizado, se valendo de tudo que é jeito que a gente descobre que funciona pra gente, é isso? Aparentemente, eu acho que é isso mesmo, né? Desde que você não mate, não roube, não inflija a Constituição brasileira, aí eu acho que tá valendo praticamente tudo, ou quase tudo aí, pra você aprender, adquirir o aprendizado. Eu sei que você, por exemplo, Bruno, pra melhorar a sua técnicas de desenho, gente, pra quem não sabe aí, o Bruno, ele faz faculdade de animação, tá? Eu sei que você, Bruno, usa uns métodos assim bastante polêmicos. Me fale sobre polêmica. Pra desenvolver habilidade de desenho. Ah, nem fala, eles são mais polêmicos do que eu gostaria que fossem, viu? Confessando aqui. Por quê? Eu tenho 2 exercícios principais. Um é copiar uma arte e o outro é desenhar o corpo humano. Muita gente, inclusive muitos artistas com os quais eu estudo, eles confundem essas duas coisas com roubar e fazer pornô. Eu sei que parece que eu tô roubando o desenho da pessoa e sendo completamente tarado desenhando gente pelada, né? Mas acontece que, assim, quando eu tô copiando uma arte, não tô roubando pra botar na minha parede. Os desenhos que eu tenho na minha parede eu paguei por todos, gente. Eu tô tentando entender o estilo, entender a técnica que a pessoa usou, a coloração, como ela fez a iluminação. E no segundo, eu não tô desenhando gente pelada. Eu tô desenvolvendo o meu próprio traço, fazendo exercício pra conseguir atingir o meu próprio estilo, que é uma coisa difícil. Além de entender o funcionamento do corpo humano, né? Afinal, não sei se vocês notaram, mas 99% de todos os desenhos feitos na humanidade, ou eles são figuras humanas, ou são baseados em figuras humanas. Tem olhinho, tem boca, tem braço. E eu faço isso tudo com base nos estudos de um livro que minha prima me indicou, chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Mas assim, eu peguei os conceitos desses exercícios de lá, misturei com conceitos do meu professor, fiz uma salada só minha, que assim, funciona pra mim. Se funciona pra outra pessoa, eu não sei. Mas funciona pra mim. Mas as pessoas costumam não levar muita fé no que eu faço, inclusive. Mas funciona. É, percebi mesmo, né? Essas pessoas acham que você tá roubando e fazendo pornô. Elas não devem levar muita fé mesmo. Não mesmo. Mas olha, vou ser sincera aqui, eu não posso te julgar, porque eu também, de vez em quando, eu assim, acabo usando uns métodos polêmicos. Eu já fiz muita coisa nessa vida pra aprender, ou até mesmo pra fixar algum tipo de conhecimento mais decoreba, sabe? Desde musiquinha pra lembrar nome de osso nas aulas de anatomia na faculdade. Clássico. Até, por exemplo, como num caso bem recente, assim, de uns dias atrás aí, decorar fórmulas de física difamando os amiguinhos. Sorry, not sorry, né? Mas assim, eu acho que é algo natural do ser humano a gente sempre tentar otimizar as tarefas da melhor forma possível. É até uma questão, assim, biológica mesmo do ser humano, sabe? Quanto menos a gente precisar gastar energia, melhor. Então é natural que a gente sempre tente procurar a maneira que melhor nos agrade pra conseguir aprender alguma coisa. Só que o problema, ele tá justamente aí, tá aí também. Pra você ter autonomia no aprendizado de alguma coisa, você precisa precisa primeiro aprender a se conhecer. Então, autoconhecimento é uma palavra-chave. Só que sabe qual que é a treta, Bruno? As pessoas não conhecem elas mesmas. Verdades jogadas na cara. Já começamos com as verdades jogadas na cara aqui. As pessoas não conhecem elas mesmas. Elas não gastam tempo aprendendo a conhecer a si mesmas, descobrindo o que funciona pra elas, o que não funciona. Você não acha que muita coisa na vida da gente, às vezes a gente só descobre que gosta ou não de algo quando a gente para analisar a nós mesmos? Sim, sim, com certeza. O mais comum é a gente tirar a conclusão precipitada. Vi isso muito na minha vida já. A gente tira conclusões precipitadas a respeito dos nossos gostos e até mesmo nos baseando em experiências passadas. Experiências essas que às vezes foram momentos em que a gente se prendeu, a gente não se deixou viver, aproveitar a ocasião por ser uma coisa nova e acabou achando que não gostava daquilo. Eu tenho dois bons exemplos disso, inclusive. O primeiro é que, assim, eu achava que eu não gostava de gato. Eu tinha horror a gato. Eu não confiava em gato, eu não chegava nem perto dessa espécie. Mas aí, eu meio que forçosamente, por motivos do universo, e tive de conviver com uma gata abusiva que fazia questão de dormir comigo em cima de mim. Ela vinha na cama e subia em cima de mim e dormia em mim. Foi que bastou pra eu passar de odeio gatos a amo gatos. Claro, isso levou uns meses, mas eu descobri que gatos é minha vida, entendeu? Tanto quanto cachorro. Eu tinha esse preconceito. E também teve uma questão muito boa. Lembra do meu rolê dos cartoons, Ellen? Que eu dizia que eu não ia com a cara dos cartoons da nova geração? Eu odiava quando o Bruno passou por essa época. Gente, eu não sei como a nossa amizade sobreviveu a esse período negro da vida do Foi Bruno. Foi um período duro. Eu dizia que eu não ia com as caras, porque, assim, eu assistia os episódios soltos na TV e achava que os episódios não tinham nada com nada. Esse é o erro de muita gente. Erro de muita... Não façam isso, gente. Assistam os cartoons. Peguem e parem pra assistir o cartoon. Porque quando eu fiz isso, eu acabei me rendendo, né, vendo as histórias e gostei. A maioria delas eu gostei. Só umas que ainda não parei pra ver por motivos outros, mas gostei da maioria de todas as que eu vi, na verdade. Amém, né, Glória? Amém. Você me deu um bom exemplo aqui que eu tava lembrando, porque eu fui uma criança que eu cresci, eu gosto muito de cores, né? Até pelo lance de eu gostar de desenhar também, mas eu sempre gostei muito de pintar. Tanto que o Bruno sempre fala, né, que eu sou muito boa pra colorir. Sim. E eu sempre falei desde criança que eu gostava muito de azul, que é a minha cor preferida. Inclusive é, até hoje. Só que conforme os anos foram passando, inclusive nos últimos tempos, eu comecei a perceber um padrão, Bruno. Sabe qual é o padrão? Eu comecei a perceber que além do azul, existe uma cor que é muito presente na minha vida. Sabe que cor é essa? Não. Vermelho. Vermelho. Exatamente. É uma cor chamativa, né? Eu achava que eu não ia muito com a cara, mas eu comecei a reparar que tudo na minha vida, vez ou outra, acaba tendo vermelho. Eu tinha blusa vermelha, camiseta vermelha, eu torço pro São Paulo. Quais são as cores do São Paulo? Branco, preto, vermelho. Aí eu tenho meu time de beisebol, né? Que é os Blue Jays, né? Que é o time de Toronto. Quais são as cores dos Blue Jays? Azul e vermelho. Eu comecei a reparar um padrão de que minha vida é cercada de vermelho. Tanto é que o meu time de hockey, né, pra que eu torço também, é o time de Toronto, que são os Maple Leafs. Mas eu também gosto da cor do suéter dos rivais dele, que são o time de Montreal, que é os Canadiens. Então sabe o que eu fiz, Bruno? Eu fiz uma blasfêmia, sabe? Esse tempo atrás eu comprei o suéter do meu time e comprei o suéter do rival também. Porque era um vermelho maravilhoso. Embora eu não torço pra eles, eu adoro aquele suéter. Eu gosto de usar mais ele do que o azul. Não use no Canadá. É, então assim, o do meu time é azul e o do suéter do time dos Canadiens é vermelho. Eu nunca parei pra sentar, sabe, ter esse autoconhecimento de falar, nossa, caraca, eu também gosto dessa cor. Eu acho que a gente tem, assim, um outro problema também, que é ficar muito acomodado nas tentativas alheias. Sim, realmente. E nem sempre o que funcionou pro fulano vai acabar funcionando pra você, né? Ou alguma técnica que não funcionou pra alguma pessoa, ela pode também acabar funcionando pra gente. Então, eu acho que a autonomia tem a ver com tudo isso que a gente tá falando. De autoconhecimento, de tentativa e erro. E claro, eu não tô dizendo aqui que a gente não deve se espelhar nos outros. A gente não deve pegar dica de quem teve sucesso nos estudos e tal. Até porque senão a gente não estaria gravando esse episódio compartilhando conhecimento uns com os outros. Não é mesmo? A gente precisa ter referências, sim. Mas a partir dessas referências, a gente precisa ter um certo grau de criatividade pra descobrir aquilo que funciona com a gente e aquilo que não funciona. Então a gente precisa tirar a bunda da cadeira e ir trabalhar no tal do autoconhecimento. Até porque porque uma coisa interessante aqui que eu não coloquei no roteiro e é importante a gente ressaltar, a nossa vida e os nossos gostos não são lineares. Uhum. Eles mudam conforme o tempo. E se a gente não gasta um tempo reavaliando, sabe, os nossos pensamentos antigos, muitas vezes a gente acaba, sabe, ficando pra trás no conhecimento de nós mesmos. Comigo mesmo já aconteceu muito isso, sabe? Eu não gostar de um certo prato de comida e vários anos depois eu falar, caraca, eu gosto disso, é muito bom, socorro. A gente sempre tem que estar aberto a se conhecer. Eu acho que esse é o primeiro passo pra começar a ter liberdade na hora do aprendizado. Eu descobri as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, as coisas que eu tolero, né? Ou que são, assim, mais ou menos horríveis, mas ainda assim eu tenho que fazer e eu consigo fazer. Ou até mesmo as coisas que eu não vou fazer nem morta. Qual é o próximo passo na minha jornada de aprendizado, Bruno? Próximo passo é fazer um cronograma. Cronograma é tudo na sua vida, veja bem. Seja ele simples, como, por exemplo, na segunda eu vou na piscina. Aí na terça eu fico em casa. Aí na quarta eu vou na piscina de novo. Aí na quinta eu fico em casa mais uma vez. Aí na sexta eu vou pra academia. No sábado eu desisto da minha vida. No domingo eu vou pro bar. Cronograma simples. Mas também dá pra ser um cronograma mais complexo. Cheio de detalhes. Um plano pronto pra ser colocado em ação. Prevendo imprevistos. Horas calculadas. Pra conseguir ter o dia da sua vida. E fazer o dia da FUVEST funcionar sem o mínimo erro. Pra você passar naquela prova de medicina ferrada. Uhum. Existem esses dois tipos. Existem os meus termos. Mas o importante é ter o cronograma. Bom, eu sinceramente não consigo muito botar em prática meus planos infalíveis, sinceramente, eu sou um pouquinho ruim com imprevistos, né? Eu lido melhor no improviso do que com o roteiro em mãos, no caso do cronograma. Uhum. Então, os meus acabam sendo um pouco mais simples, que eu tenho literalmente um cronograma, assim, que eu faço no começo do ano e da minha agenda é toda baseada nele. Por que que até pra estudar, assim, eu preciso ter um nível de organização bem grande, Bruno? Que você comentou, né? Uhum. No caso, por exemplo, se você vai fazer um vestibular da FUVEST, vai passar em medicina, você não vai simplesmente falar, né? Hoje eu vou estudar química, amanhã eu vou estudar física. Não, no dia seguinte eu vou morrer e desistir da vida, no outro eu vou estudar redação. Não, não é uma coisa tão simples, é uma coisa mais detalhada, né? Por que que não dá só pra, tipo, esperar as horas vagas chegarem, você escolhe um tópico lá aleatório da matéria, do assunto e seja o que Deus quiser? Por que que não dá pra ser assim? Você não passa na prova. Bom, assim, Sem organização, você não está vivendo, você está apenas existindo. O universo, por mais que pareça aleatório, existe uma organização em tudo. Existe uma Exato. Frase em física quântica que é: se a distância entre o próton e o elétron fosse literalmente um tiquinho maior, nada do que existe existiria como é. Então, assim, existe organização no universo e ela tem que ser respeitada. Acredita em mim, eu já tentei viver desse jeito que a Ellen está falando, literalmente. Deixa a hora vaga chegar quando ela vai chegar, eu estudo. Mas, assim, né, eu achei que tava de boa, mas no final você acaba assistindo a série que lançou, você procura um mangá pra ler, ou sei lá, você vai fazer um bolo pra acabar com um bolo no mesmo dia, porque você tava com vontade de comer bolo. Faz qualquer coisa, menos estudar. O progresso vem da dedicação. A dedicação vem da disciplina. E a disciplina vem da organização e do respeito à sua organização. Se você não se organiza e não se compromete com essa organização, você não chega a lugar nenhum. É aquilo que a mãe de todo mundo fala todo dia pra você. Arruma a cama quando acordar, organiza seu quarto antes de dormir, lava essa louça. Ela não fala porque ela é neurótica, sua mãe tá tentando te ensinar alguma coisa. Mas, voltando aqui ao cronograma, que é o roteiro da sua organização, apesar de ser quase obrigatório fazer um cronograma, tem tudo quanto é jeito de criar. Se a sua memória for boa ou o plano for simples, dá pra fazer de cabeça e já sai fazendo suas tarefas. Se a sua memória não for tão boa, né, a minha é terrível, ou se a coisa tiver muitos detalhes, você pode colocar tudo numa folha de papel, de modo legível, de preferência. Mas também dá pra usar outras ferramentas. Existem muitas tabelas prontas, planners de todo tipo que você imaginar. Existem agendas de todo tipo que você imaginar. Tem as opções eletrônicas, como Salvador da Minha Pátria, o Trello. Tem o Google Agenda. Tem um zilhão de apps. Se você abrir lá o Google Store, procurar para agenda online, organizador, você acha infinitas possibilidades. E também, você não precisa fazer um só. Você pode fazer como eu, um cronograma mestre, do qual você tira a base para fazer seu cronograma específico da semana, do mês, do dia. Eu tenho uma amiga, ela faz 5 listas antes de fazer o cronograma definitivo no planner dela. Meu Deus. Eu acho um pouco exagerado, mas se funciona para ela, ok. É uma questão de experimentação, na verdade. Aí já começa a sua autonomia nessa questão de estudos. Exato. Eu acho importante ressaltar também que você tem que descobrir qual tipo se adequa mais às suas necessidades. Nem é só uma questão de ser uma pessoa mais tecnológica, né? Que prefere usar um Google Agenda, um Trello, por exemplo. Aqui no BetaCast a gente não sobrevive sem o Trello, né? A gente coloca tudo lá no Trello, até porque o nosso contato, a maior parte do tempo, é online, porque cada um vive num canto do país. Ou se você é uma pessoa mais old school, que prefere anotar todas as tarefas do dia na agendinha ou no plano, certinho. É mais uma questão assim que você tem que ver aquilo que realmente vai funcionar para aquilo que você precisa se organizar para sua tarefa e pro seu trabalho. Eu fui uma pessoa que sempre falhou miseravelmente em cumprir tarefas escritas em agendas. É sério. Sempre falei miseravelmente. Mas eu também percebi que se eu não me programar, se eu programar 0% do meu dia, meu amigo, aí a coisa fica lá pela misericórdia divina, viu? Porque a chance de eu fazer alguma coisa render cai pra menos 20. Entendo. Eu tenho TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizado. E curiosamente, apesar de anotar as coisas assim numa agenda, até uns tempos atrás eu continuava muito, muito, muito ansiosa sobre as coisas que eu precisava fazer. E às vezes a ansiedade, ela acabava me enfiando assim num vortex, sabe? Que eu acabava não fazendo nada, porque eu ficava paralisada. Porque eu tinha que começar por algum lugar, mas a ansiedade de ter que começar me paralisava. Pelo tanto de atividades que eu tivesse que fazer no dia, etc, né? Mesmo eu tendo anotado lá tudo certinho na agenda as coisas que eu precisava fazer. Aí, num belo dia, o ano passado, conversando sobre esse problema aí que eu tava tendo com a minha psicóloga, ela disse o seguinte pra mim: ô Ellen, o que que você tá precisando é de visualização. Eu pensei, né? Caramba, eu sei que eu sou cega, tenho miopia, né? Mas não sabia que era tanto assim não, né? Mas enfim, ela falou: o que você tá precisando é de visualização. Você precisa enxergar num lugar bem grande as coisas que você precisa fazer no dia e não só no caderno. Deixa o negócio assim, escancarado pra você. Aí ela me aconselhou a botar um cartolinão, assim, daqueles bem grandes, sabe? Gigantão, assim, em algum lugar bem visível na minha casa. E montar o meu calendário lá, ele está todas as atividades que eu precisava fazer durante o dia. Fossem elas referentes a estudo ou a trabalho, né? Porque pra quem não sabe, eu sou praticamente o Júlio, né? O pai do Cris. Eu tenho dois empregos. A vida do pobre é difícil, né? Mas enfim. E que isso lá, ela falou que ia me ajudar a ficar mais tranquila e me fazer perceber que sim, eu tava no controle do meu tempo e que ia inclusive muitas vezes acabar sobrando tempo pra fazer outras coisas, porque eu estaria mais organizada. Parece uma coisa besta, né? Mas não foi não. Já vou pra um ano fazendo essa técnica dela, inclusive eu tô olhando pro meu agendão aqui, cartolinão na parede, tá me encarando aqui, né, com coisas que eu não fiz essa semana, mas eu vou fazer. Mas enfim, isso mudou a minha vida, porque apesar de eu ainda ter dias ruins, tipo semana passada foi uma semana ruim pra mim, por isso que eu ainda tô com coisa pra fazer ali que tá apontando no meu cartolinão. Tem dias que eu não consigo produzir, não interessa, existem dias ruins, mas na maior parte do tempo eu tô conseguindo ser muito mais produtiva do que eu era antes, sabe? Graças a essa visualização, a essa organização, essa dica que a minha psicóloga me deu. A minha rotina de estudos, hoje em dia, ela é bem puxadinha. Eu estudo muitas horas por dia. Quando eu não tô vendo aula, eu tô fazendo exercício, enfim, é bem puxada a minha rotina de estudos quando eu não tô trabalhando. Mas assim, eu estaria perdidinha da Silva se eu não planejasse meu dia, né? No meu caso, o que tava faltando era visualização. E eu vou dizer assim, eu também, se eu não faço a minha organização, não abro meu Trello e coloco lá as tarefinhas que eu tenho que fazer, a coisa vai por água abaixo. Não rende, o dia não rende. Inclusive, eu confesso que eu tenho sido desleixado essas últimas semanas. Eu uso como desculpa, choque emocional, que aconteceu na minha cara, mas eu não devia, porque eu sei que é desculpa. E aí eu não fiz o meu cronograma. Essa semana tá sendo a semana que eu mais passei tempo mexendo no celular, e é a semana que eu mais adiantei tanto episódio de tanta coisa que você não tem noção. Meu Deus. Porém, depois que você recolhe seus pedaços, né, entre aspas, e volta ativa, é super, hiper, mega importante fazer um cronograma. Em caso de atraso, então, quanto mais detalhado, melhor. Porque se você sabe o que fazer e quando fazer, fica bastante fácil lidar com a situação e reverter o processo. Gente, eu tô falando sério, eu juro pra vocês. Não tô falando aqui de besta, não. Eu já reverti 6 meses de atraso na minha vida usando o meu organizador, o Trello. Eu colocava até as horas, cada pausa que eu tinha, e eu tinha o celular com o cronômetro rodando pra eu não ficar preocupado em olhar a hora. Porque eu também sofro, eu nunca fui diagnosticado, porém, por burrice minha de nunca ter ido no médico, mas eu sei que eu sofro de ansiedade. Então, eu fico mais olhando o celular, olhando a hora do celular, falando, meu Deus, não vai dar tempo de fazer nada hoje, do que fazendo as coisas. Então, eu deixava pra mim o cronômetro. Assim, eu não precisava me preocupar com a hora. Uhum. Mas tinha tudo, tudo mesmo no meu cronograma. Hora de comer, hora de ir no banheiro, hora de tomar banho, hora de meditar, hora de treino, hora de ir na faculdade. Tinha tudo nesse tempo que eu tava tentando me recuperar de 6 meses que eu me atrasei. Me agarrei naquilo feito bicho preguiça em árvore. Sinceramente, eu não tomei uma decisão melhor na minha vida em ter feito aquele sistema de cronograma. Depois aí, com o tempo, né, isso já faz o quê? Acho que já faz uns 2 ou 3 anos também, ou mais. Aí eu fui ficando melhor na minha produtividade, comecei a deixar minhas coisas mais simples. Às vezes eu faço o cronograma de cabeça mesmo, mas foi a minha base de aprendizado lá atrás, né, fazendo a regrinha, uhum, que eu consegui chegar aqui vivo, gente. Amém. Amém. O caso é que nem todo mundo tem, assim, cabeça de enxadrista, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é louco por xadrez. E eu já vi ele comentando que ele não possui agenda. Mas por causa dos anos todos lá, que ele estudou tática de xadrez e etc, né? Todo aquele negócio de prever movimentos, ele consegue planejar o dia todo dele, na cabeça dele, todas as tarefas que ele tem que fazer, as horas certinhas e o trem dá bom. Mas se você tá ouvindo, né, e não é enxadrista, não vem com Miguel pra cima de mim, não, porque eu sei que não funciona não planejar o dia. E assim, é importante se programar caso você realmente esteja querendo cumprir todas as suas metas de estudo durante o ano, porque, velho, sem isso você vai se estrepar, principalmente pra quem é estudante de vestibular, que tem um mundo de matérias pra ver no espaço de 8, 9 meses, porque, gente, é muita coisa. Sei bem do que eu tô falando. Se escorregar no tomate, amigo, chega no final do ano e você ainda tem metade da matéria pra ver. Chega na véspera lá da FUVEST, meu Deus, não vi estequiometria, não vi química orgânica, não vi nada, sabe? Então, tem que se programar, não pode deixar pra última hora, gente. Raios, não, bigode, é tarde, tarde, tarde, é tarde, tão tarde, até que arde, ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde, eu tenho pressa, ai, ai, meu Deus, alô, adeus, é tarde. Você já ouviu falar do Pomodoro, Ellen? Já, você tá falando da técnica? É! Já vi falar da técnica do Pomodoro, sim. Mas explica pra gente o que, que é, Bruno. Ela é uma técnica que foi inventada por um italiano que salvou a nossa vida. O nome dele é Francesco Cirillo. E a técnica ficou conhecida por Pomodoro porque, na época, ele tinha um cronômetrozinho de cozinha com o formato do tomatinho Pomodoro. E aí, pra conseguir gerenciar o tempo dele, ele deixava o cronômetro ali rodando. Depois dos testes que ele fez, ele propôs que os fluxos de trabalhos teriam de ser divididos em blocos. Porque dessa forma, a gente consegue melhorar a agilidade do cérebro e estimular o foco. Então, por exemplo, se você tem várias coisas para estudar durante o dia, você pode dividir entre blocos de 25 minutos cada, com pausas de 5 minutos entre eles. Essa pausa de 5 minutos ajuda o seu cérebro a organizar as coisas dentro da sua cabeça e, quando você dá essa respirada, toma água, vai no banheiro, já deu 5 minutos, você senta e você vê que o seu cérebro está renovado. Gente, é um milagre, faça. Uhum. Mas agora, não é regra, você não tem que fazer 25-5 toda vez. Você pode fazer 25-15, né, 25 minutos de estudo, 15 minutos de pausa. Isso depende do seu ritmo, do quanto tempo você consegue ficar focado, quanto tempo você precisa de descanso. Às vezes existem condições físicas, condições emocionais, condições mentais até, que exigem mais descanso, que exigem menos descanso. A menos que você seja um workaholic, nesse caso, vá no psicólogo. Faça umas coisinhas assim curtinhas. Eu, por exemplo, faço 44 minutos com 8 de descanso. Mas enfim, isso acaba sendo melhor pro cérebro, realmente, do que estudar 2-3 horas seguido. Uhum. E você achar que você vai conseguir fazer com seu cérebro entenda tudo e render mais, não vai. Sinceramente, não vai. Depois de já ter feito, assim, algumas vezes, sabe, terapia por conta da TAG, eu comecei a reparar na forma como eu agia. E eu descobri que se eu fico muito tempo na frente do computador trabalhando, acaba sendo muito estímulo pro meu cérebro. E eu vou entrando, assim, parafuso, sabe? Eu vou entrando no desespero horroroso. Então eu comecei a não me forçar tanto. Por exemplo, quando eu tô trabalhando com edição, a cada 1 hora, mais ou menos, eu preciso pelo menos dar uma levantada, dar aquela respirada, salgado mais parecida, comer alguma coisa se for hora, assim, de comer, ou conversar com algum amigo pra poder voltar a editar de novo, porque senão o negócio não vai pra frente, porque eu começo a ficar num nível de ansiedade, assim, horrível. Desgasta demais o meu cérebro, então eu rendo mais com pausas, realmente. Agora, uma coisa que eu queria falar pras pessoinhas ouvindo a gente neste momento, é que assim, infelizmente a Clara não faz mais parte da nossa equipe, então a gente não tem mais o direito de fazer o não é. Mas, enfim, ter disciplina é muito bom, é muito importante. Fazer o seu cronograma e colocar ele na prática é muito importante. Mas, como eu já disse antes, prever imprevistos também é importante. E a menos que você tenha algum tipo de evidência super aguçada, é quase impossível saber em que ponto exato da sua agenda você vai ser interrompido por um amigo, pela sua avó pedindo ajuda pra pendurar a roupa, até mesmo por uma crise de rinite daquelas que você só senta num lugar medíocremente e reza pra respirar. Jesus Cristo. Mas aí entra uma coisa chamada gentileza. A gente precisa ser gentil com a gente mesmo. Se você montou seu cronograma e alguma coisa saiu do previsto, alguma coisa te atrasou, ou se não foi possível fazer absolutamente nada do que você queria, tá tudo bem também, gente. Não tem esse estresse todo, relaxe. Todo mundo tem um dia complicado, uma semana agitada, um mês em que parece que o mundo resolve te atrapalhar. Isso também faz parte da vida e também não deixa de ser bom em algum nível, né? O que a gente tá falando aqui que é ruim é você nem tentar fazer o cronograma ou nem tentar colocar em prática. Falta de interesse não te leva a lugar nenhum. Hino, exatamente. Uma coisa é você falar, ai, porque pra mim não dá certo, porque eu já tentei milhões de vezes. Filho, calma, não é assim. Você tentou o tipo certo pra você? Exato. Você já tá trabalhando no autoconhecimento que a gente falou? Então, tem uma diferença, né, entre falar, ai, não consigo, e de colocar realmente em prática. Então, você tem que tentar. Sim. E não parar de tentar até conseguir. Tem que tentar, às vezes um método não funciona pra você, tem que ir atrás de outro método, de outro cronograma, de outra organização. A gente tá falando aqui de cronograma, mas esse negócio de organização não entra só no cronograma. Às vezes, como você organiza a sua mesa de trabalho, muda a forma como você lida com o seu trabalho. Às vezes, colocar o computador na sua frente não é o ideal. Às vezes, você tem que colocar ele do lado. Às vezes, você tem que colocar ele atrás de você pra ficar virando toda hora e vendo, mas você tem espaço livre na sua frente pra mexer com o papel que você quiser. Existe muito tipo de organização, então você tem que se conhecer mesmo. Ok. Agora, ó, eu juro que eu não tô sendo paga pra isso, tá? Mas eu, assim, vou ter que fazer um merchan aqui, cara. Até porque muito desse episódio, tá, foi baseado nas coisas que eu aprendi no lugar que eu vou fazer merchan agora. Eu não sei quantos de vocês aí de casa conhecem a plataforma do Descomplica, que é uma plataforma de estudos online. Alguns de vocês conhecem a plataforma porque ela oferece cursinho mesmo, pré-vestibular. Mas eles também oferecem outros tipos de curso pra gente que, por exemplo, vai prestar concurso público. Hoje em dia eles estão oferecendo até aulas de reforço universitário, cara. Sério? Do que eles estão oferecendo? Eu não sabia, é muito bizarro. Parece que agora na plataforma já tem reforço de medicina, de engenharia e mais um outro lá que eu esqueci, mas eles estão trabalhando. Os caras estão investindo de pesado. Exato, estão inovando, é muito bizarro mesmo, Descomplica. Sinceramente, eu tinha cansado de quebrar minha cara estudando sem um planejamento. Porque assim, embora que a gente tá falando estudar de maneira autônoma, né, sem os métodos tradicionais, por exemplo, sentar a bunda na cadeira lá num cursinho e estudar, mesmo que a gente vai estudar sozinho, a gente precisa de uma organização. Seja estudando por YouTube, seja estudando por, sei lá, vídeo aula do vídeo que o seu tio tinha quando ele prestou vestibular, sabe? Não interessa. Mas você precisa ter essa organização. Uhum. E aí, esse ano, eu resolvi me disciplinar. E aí, eu resolvi assinar a plataforma do Descomplica. E, assim, cara, né? Eu vou falar mais disso depois, num episódio mais pra frente. Mas, assim, eu tô tentando entrar nessa faculdade levemente concorrida. Só um pouquinho. Mas, assim, como eu disse no começo do episódio, eu tenho facilidade pra aprender as coisas. Só que o que eu não tenho é foco, cara. Foco me falta e muito. Então, assim, gente, sem brincadeira. Eu fiquei chocada com a plataforma Descomplica, porque além de Descomplica ser online, você pode ver as aulas tanto ao vivo quanto gravadas. Que eles têm as aulas gravadas, mas todo dia eles têm as aulas ao vivo que você frequenta no horário que for melhor pra você. Seja no período da manhã ou seja no período noturno. Então, assim, lá você pode montar, sabe, o seu próprio cronograma de estudos, você pode fazer a sua hora, a hora que fica melhor pra você estudar, etc. E lá a gente tem uma aula, uma vez por semana, ela é simplesmente fantástica. Ela chama GEP, que significa Guia do Estudo Perfeito, e o professor que ministra essa aula pra gente, o professor Eduardo Valadares, ele conversa com a gente sobre todas essas coisas que a gente tá comentando aqui. Inclusive, eu queria dizer que várias das dicas que a gente vai compartilhar com vocês foram inspiradas nas aulas dele. E tudo que ele fala é pra gente perder, sabe, essa mentalidade louca do século 21, que é 8 ou 80. Ou eu tenho que me matar de estudar pra aquilo que eu quero aprender, ou eu não preciso me esforçar nada. Posso contar só com a minha inteligência, com o meu talento, eu sou o máximo, então não preciso estudar, não preciso ter cronograma, não preciso ter nada. Então ele ensina a gente a ter esse tipo de equilíbrio. E o professor Valadares, ele fala sobre esse lance também, que quando você tá montando um cronograma, às vezes você não consegue cumprir ele. E aí você começa a ficar frustrado, achando que o problema tá em você, que é você que é o incompetente, que você que não consegue fazer nada, que você que é o fracassado, sabe? Que não consegue nem seguir um cronograma. Mas na realidade isso não é verdade. Às vezes você tá simplesmente tentando carregar o mundo nas costas, tentando fazer mais coisas durante o dia do que um ser humano normal consegue. É, e daí você realmente não vai dar conta, né, meu querido? Daí você vai se sentir frustrado. Isso mesmo já aconteceu diversas vezes comigo, continua acontecendo. E volta e meia eu tenho que parar pra pensar, Ellen, o problema não tá na sua incompetência. O problema é que você tá tentando fazer coisas demais. Então ele diz que a gente precisa sentar e analisar o que é realmente necessário fazer pra tirar os excessos. Então ele diz muito esse lance de que menos é mais. Então você tem que saber quando ser rápido e você tem que saber também quando desacelerar, sabe? Quando desacelerar é mais produtivo. Aliás, no Instagram dele, eles dão umas dicas assim maravilhosas, muito boas. Vocês estão precisando organizar a vida de vocês, seja pra estudo, pra trabalho, ele inclusive dá consultoria, né? Você pode contatar ele pelo direct, ele dá consultoria também. Então eu recomendo super que vocês sigam ele nas redes sociais, tá? É @eduvlld. Nos próximos episódios eu provavelmente vou falar dele, né? E das coisas que eu tenho aprendido nas aulas aí do GEP, né? Não Descomplica. E também provavelmente eu vou acabar indicando assim umas outras pessoas fantásticas que eu conheci que podem também te ajudar nessa jornada dos estudos. Mas assim, reflitam aí, tá? O problema pode não ser você, e sim a quantidade de coisas que você tá tentando abraçar no seu dia. Não dá pra tentar abraçar o mundo, né? Não dá. Nossos braços não fazem essa roda. Então assim, acho que só a gente precisa recapitular o episódio de hoje. Isso é sempre bom. Vamos. Primeiro, pra aprender ou estudar de maneira autônoma, é preciso se autoconhecer. Segundo, juntamente com o exercício de autoconhecimento, a gente precisa se organizar. Em terceiro lugar, preciso montar um cronograma de atividades diárias e que nos ajude a planejar nossas metas de estudo e atividades que precisam ser feitas em determinado tempo. E quarto, é preciso lembrar que o cronograma é um referencial muito importante. Mas, quando imprevistos vierem e ele não puder ser seguido à risca, precisamos readequar de acordo com as nossas necessidades atuais, ter em mente que haverá dias bons e dias ruins. Ou seja, dias produtivos e dias que a gente simplesmente aceita a derrota e espera um novo dia chegar pra sacudir a poeira, dar a volta por cima e recomeçar tudo de novo. Nem me fala. Eu esqueci alguma coisa, Ellen? Não, eu acho que não. Você tá certíssima e eu só tô aqui pra assinar embaixo agora. Eu acho que ficamos por aqui, não é mesmo? É isso, pessoal. Até o próximo episódio. E se vocês quiserem entrar em contato conosco, enviem um e-mail pra gente, tá? O nosso e-mail é betacast.ligadosbetas@gmail.com. Bruno, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no episódio 4 pra falar sobre muitas coisas pessoais da nossa vida. Esse episódio promete, gente, episódio 4. Mas até lá, vamos esperar aí o episódio 2, que eu vou estar com o DG falando sobre foco. Então, beijos e abraços e até logo. Beijo, bye, gente.